Yodley, yodley, yodley, yodley, yodley, yodley, yodley. Yuri, Wetzel, Albuquerque, não fique triste, você é uma pessoa legal. A depressão é uma doença maldita, todo mundo tem essa doença maldita, a depressão. O país inteiro está assolado pela depressão, o mundo inteiro está assolado pela depressão. Mas você vai sair dessa, você é uma pessoa bacana. Eu tenho nem te conheço, mas eu já te considero um amigo meu. Que a gente faça amizade, muitas amizades. Que você seja sendo abençoado por Deus nesse exato momento. Que Deus abençoe você e sua família. Sua família que seja sendo abençoada nesse exato momento por Deus. Que você foque em outra coisa, mas não foque na depressão, não foque na tristeza, não foque nisso, foque em outras coisas. Alguma coisa mais legal, só que você acha mais bacana. Yuri, Wetzel, Albuquerque e Pedro Wally.